Você deve tá achando estranho, depois de tanto tempo que passou. Cansou de colecionar amor e olha onde tudo isso nos levou. Muda de assunto agora, como é que tava o mundo lá fora? Me conta aí dos seus outros amores, eu sei que um deles tá presente hoje na sua frente, querendo consertar o erro. Coincidentemente, meu destino colidiu com seu. Só pode ser plano de Deus, porque você não me esqueceu, nem eu. Vem! Apaga o passado da nossa memória, esquece tudo que viveu comigo. Vamos fingir que somos dois desconhecidos, que a gente nunca se falou. Está presente hoje na sua frente, querendo consertar o erro. Coincidentemente, meu destino colidiu com seu. Só pode ser plano de Deus, porque você não me esqueceu.